Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo do Futebol. É certo, muito tempo sem emissões, mas o programa não ficou esquecido. E hoje vamos conhecer uma equipa fantástica, que foi campeã de futebol consecutiva, no seu país, claro, por 13 épocas. É verdade. Estou-me a referir a um clube que se tornou um clube habitual nas competições europeias na década de 90, e não é para menos. Foi um clube que em tempos teve uma das melhores formações, ou das mais estáveis formações, num clube. O Rosenborg Futebol Clube. Foi um clube que ainda hoje tem o poder que tem, mas foi um clube que, sem dúvida, marcou a história do futebol norueguês. O clube foi campeão 22 vezes, das 67 possíveis. Não há quem compita com este clube. Sendo apenas o segundo clube, o Frederikstad, curiosamente o primeiro bicampeão nas primeiras duas temporadas do futebol norueguês, em 36, 37, 37, 38. Ora, ainda assim este clube foi campeão por 9 vezes, menos 13, curiosamente, que o Rosenborg. O Rosenborg de Trondheim foi campeão por 22 vezes, como já disse, e conseguiu uma proeza. Durante 13 longos anos, a equipa foi campeã consecutiva do campeonato de futebol daquele país, da Noruega. Na época transata, 2013, o Rosenborg acabou com um total de 62 pontos, apenas um ponto do Strømsgodset, o que foi campeão da Noruega em 2013. Portanto, já vemos como o clube até continua a ter um enorme poderio. Mesmo, por exemplo, em 2012, o Rosenborg, que ficou em terceiro, ficou com 55 pontos, enquanto que o primeiro ficou com 62. Ou seja, mesmo assim, a diferença não é tão grande em termos pontuais. E se formos para 2011, o campeão foi o mesmo, o Molde, um clube que tem tido até um poder interessante nos últimos tempos, nos últimos anos. E então, o Rosenborg também ficou em terceiro com 49 pontos e aí já há uma distância um bocadinho maior, a 9 pontos do primeiro lugar, que foi o Molde, como já disse. Em 2010 foi o Rosenborg, mas já lá vamos. Tudo isto começa em 1992, num campeonato que há muito se realizava há 14 clubes. A equipa do Rosenborg era uma das mais notáveis do campeonato norueguês. Mas até 1992, a equipa tinha conseguido apenas 7 títulos. É verdade, tinha conseguido apenas 9 títulos. Um deles tinha sido em 1988, outro em 1990, e também tinha conseguido outros mais para trás, como 1985, por exemplo. A equipa também conseguiu outros a posteriori, não apenas naquela altura, ou seja, conseguiu, por exemplo, em 2006 e em 2009. E continua, portanto, a ser um grande clube. Aliás, é de longe a equipa, como já disse, que mais títulos tem. O Rosenborg começou sua conquista de títulos em 1967, no mesmo ano em que chegou à primeira divisão. O clube já tinha tentado outras vezes, mas e até 1960 tinha conseguido, mas depois caiu para a 2ª divisão, onde lá esteve entre 63 e 66. Voltaria então em 67, na qual seria campeão pela primeira vez. Mas o Rosenborg já havia sido fundado, aliás, há 50 anos atrás. O clube, com o nome de Odd, em homenagem a Odd Iversen, tinha sido fundado em 1917, a 19 de maio desse ano. Mas não podia inscrever-se no campeonato na Federação de Futebol Norueguês, porque havia um outro clube com o mesmo nome, que a Federação já tinha escrito primeiro. O nome então foi mudado para Rosenborg Ball Club. A equipa refere-se a uma localidade perto de Trondheim, onde também já se jogou futebol por lá. O Rosenborg é o maior clube da Noruega, e ainda que este futebol não seja de todo profissionalizado, o Rosenborg foi o primeiro clube, e até hoje o mais pujante, a profissionalizar-se. Na década de 80, em 1986, o clube começou a pagar aos seus jogadores para jogarem futebol. Os efeitos foram imediatos. Apesar do Monster ganhar em 1977, em 1978 foi a vez do Rosenborg arrecadar mais um título, algo que já tinha feito em épocas anteriores, mas a partir daqui foi mais dominante. Viria a conquistar uma outra em 1990 e depois de que a Liga foi formada em 1991, o Rosenborg conseguiu uma quantidade incrível de títulos. Desde 92 a 2005, o Rosenborg foi sempre campeão nacional. No ano de 1992 até 97 não temos registros de quantos clubes havia, mas ao que tudo indica seriam 14. Em 1998, a equipa do Rosenborg consegue, então, uma vantagem de 9 pontos face ao segundo classificado. Eles mudavam, tanto podiam ser o Strong Odzet como o Bodoglint, ou até mesmo o Molde, por exemplo, ou o Moss. Mas, na verdade, o primeiro era sempre o mesmo, Rosenborg. Em 1998, uma distância de 9 pontos sobre o segundo classificado, com 14 equipas e 26 jornadas. Em 1999, a diferença foi mais pequena, mas com o mesmo número de clubes, 14 e 26 jornadas. 56 pontos para o Rosenborg, 50 para o segundo classificado. A equipa consegue uma vantagem mais ou menos a mesma, estava na época de 2000, 54 pontos para 47 para o segundo classificado. Em 2001 consegue uma distância novamente de 9 pontos, 57 contra 46, aliás, não de 9, mas 11 pontos. Peço desculpa, de 1 ponto, eu estava aqui a ver mal, eu devia aqui 46, mas era 56. Foi a distância, aliás, mais curta do Vitória do Rosenborg para o seu segundo classificado. E diga mais curta porque mais lá para a frente há uma igualdade pontual que já vamos falar. A equipa do Rosenborg volta a conseguir 6 pontos de distância, 56 para 50, e em 2003, 61 e 47. Esta sim é a maior diferença pontual entre o primeiro e o segundo classificado. Mas em 2004, a equipa do Rosenborg, por pouco perde o segundo, o primeiro lugar, aliás, é que consegue uma igualdade pontual, só que marcou mais golos, comparando, aliás, com a sua equipa rival. Curiosamente, o número de golos acaba por ser até mais ou menos o mesmo, a diferença, aliás, acaba por ser mais ou menos a mesma, mas o Rosenborg realmente marcou mais golos que o segundo classificado. Em 2005, a equipa do Rosenborg não é campeã nacional e quebra-se então o ciclo de 13 vitórias consecutivas num campeonato que pareceria eternamente dominado pela equipa do Rosenborg Ball Club. Mas a equipa também participou nas competições europeias. O Rosenborg chegou a participar, aliás, a bater alguns clubes como o AC Milan, por exemplo, ou até o Borussia Dortmund, no mítico 3-0, nas competições europeias. A equipa falhou em 2005, mas acabaria depois por voltar em 2006 às competições europeias. Também no ano, curiosamente, em que foi campeã. O Rosenborg se iludiu ainda por mais algumas vezes, mas jamais da mesma forma. A equipa tentou novamente uma dominação do futebol norueguês, mas ele está a evoluir e já não é tão fácil ser-se campeão da Noruega como era antes, na década de 90. Hoje há mais clubes profissionalizados e a equipa do Rosenborg é hoje uma entre algumas equipas que estão nem mais nem menos que profissionalizadas no futebol na Noruega. E o nosso programa fica por aqui. Na próxima semana vamos conhecer uma equipa que foi campeã apenas duas vezes. No futebol espanhol chama-se Real Sociedad e foi uma equipa de sonho. Um sonho que acabou rápido. Mas conto-lhe isso na próxima semana, na próxima terça-feira. Até lá, fique bem, boa noite, na companhia do Canal 1.